O demônio é acusador. Põe na sua frente um delator. Por isso que o dedo não é aquele que atira, e sim aquele que aponta, mano. Cuidado. Quem vai me acusar? Se só Deus pode julgar, amém. O rei dos reis, no reino além do céu. Eu faço do espaço do meu quarto meu templo de oração. Pra minha própria paz eu entro em meditação, pra evitar essa maldita guerra fria. Todo minuto, a toda hora, mano, é todo santo dia. Eu preciso abastecer o ser humano com palavras que façam sentido, pra respeitar o que eu digo. Vem comigo, incline seus ouvidos pra essa canção. O que servir você abraça, e o que não você manda pro lixão. Tenho motivos, eu aprendi com os mortos pra ensinar os vivos. Então escuta o que eu digo, tô te pedindo na humildade. O sábio humilde sempre escuta pra encontrar a verdade. A gente aprende o que é certo e errado, o bom e ruim. Pra mim também foi difícil, não tive escolha, aprendi assim. Sofri, mas um dia rirei. Sou maltratado pelo mundo e deste mundo nada herdarei. Tá bom, o que mais? Motivação é o que não falta pra fazer o mal. Tô te falando a real, mas quanto vale ser mal? Tem um preço, o cão paga e leva você pra desprezar a Deus, pra ser soldado das trevas. Caminho errado e você sabe disso. Eu também tenho os meus pecados, fraquezas e vícios, e nem por isso serei do mal eterno. Vou orar pra escrever pra eu e você não sermos queimados no inferno. Respeita meu limite da vida. Ou sua morte pode ser cruel. E se quer viver, a regra é o seguinte: tem que saber que o meu limite é o céu. Sabe meu limite de vida. Quero cumprir meu papel. Se não quer morrer, eu vou crer. Tem que aprender e respeitar o céu. Eu quero meu alvo, deixa o teu amigo fumar um baseado. Eu tô o dia todo na secura. Recolhe as drogas, recolhe as drogas. Eu quero meu dinheiro. Por que você não para com as drogas? Eu quero meu dinheiro. Por que você não para com as drogas? Mata o desgraçado. Dinheiro. Sim, o mundo está acabando, mas os manos se acabam bem antes. Droga. E qualquer um vai ser o próximo a qualquer instante. Eu já vi, senti que aqui o sentimento é frio e vai me envenenar pra matar se meu coração tá vazio. Não abraça, mano, quem tá te arrastando. O pilantra que leve traz é Satanás que tá patrocinando. Ele te induz, seduz e crava cruz na sua alma. Com calma até te matar, o inferno bate palmas. Faz-me rir. Não dá, a dor da minha lágrima foi ver uma mãe, um pai e um filho chorar. Me comovi nas casas que passei. Só vi famílias tristes, com histórias tristes, só lamentei. Infelizmente a vida é assim. Quando se crê em dinheiro, drogas, armas, luxo, é triste o fim. Felicidade a gente constrói com o bem, mesmo assim vem alguém e destrói. Pô, às vezes bate até um desânimo. Pra fazer o bem, não olhar a quem. Se eu já nem sei quem é quem. E a covardia vem por trás, tô só ganhando. Mas admiro os animais, quanto mais conheço os seres humanos. Oh, é nessas horas que pô, ó, me sinto só moroto. Tô entre a ovelha e o porco. Maldito é o homem que confia no outro. Sou neutro porque sei que Deus existe. Acredite, eu também sou réu. Mas minha regra é o seguinte: por Deus, respeita meu limite da vida. Ou sua morte pode ser cruel. E se quer viver, a regra é o seguinte: tem que saber que o meu limite é o céu. Sabe meu limite de vida. Quero cumprir meu papel. Se não quer morrer, eu vou crer. Tem que aprender e respeitar. Quem tem uma vida de eu tem um segundo pra acertar. E é só olhando pro céu que eu aprendi a escutar aquela mão me acenando e aquela voz dizendo assim: homem, louve meu nome e fale sobre mim. Agora olha para baixo e pra cima, e o que você vê? Se não tens noção do que é amor e ódio, então comece a ter. Tem que crer, sentir, pressentir é um dom. Quem souber escutar, escuta o eco do som. E o limite, o limite, e o limite, o limite é o céu, é o céu. Abaixo dele vai ficar cruel. Quem tá ligado, amém, vai ser cruel pra quem quer. Tem que escolher entre Deus ou Lucifer. Já foi marcado o confronto, só não tem data nem hora. Pode ser daqui a mil anos, mas se acontecer agora, oh. Tá preparado pro inesperado, pra receber a Deus e pra enfrentar o diabo. Pensa nisso. O tempo é curto e não espera. Pra Deus não tem playboyzinho, nem maninho de favela. Tem que ser justo pelo certo, certo nesse mundo errado. Ou és filho de Deus, ou então é cria do diabo, cão. Por Deus, respeita meu limite da vida. Ou sua morte pode ser cruel. E se quer viver, a regra é o seguinte: tem que saber que o meu limite é o céu. Sabe meu limite. batendo na minha porta. Solução ninguém me traz, mas fico na paz, porque Deus é a proposta. Ei, te fiz a pergunta, cadê sua resposta, mano? Você tá indeciso com a pergunta que eu te fiz, então não me diz, continua orando e meditando. Oh, acorda a hora, medita, mas não dorme. Se você relaxar, seus pequenos problemas vão ficar enormes. Existe solução pra tudo, toda toca tem uma trilha. Pra uma tal saída, até pra morte existe outra vida. Aqui tem morte e arrodo, do mais esperto ao mais bobo. Tem lobo na pele de ovelha e tem cordeiro com cara de lobo. Que com uma lágrima d'água salgada ficou trancada. Uma mágoa, um homem com mágoa guardada faz a água. Cordeiros viram lobo não, como a corrente e o pingente. Sigla. É, no pescoço é leão. Sou anjo guardião com coração alado. Minha fé em Deus venceu as trevas, mesmo quando estava cansado. Então que rufem os tambores. E o céu se abra cadabra e acaba com magia macabra e as dores. Enfim, contudo, que é partir do inferno. Sou filho de um vencedor, do próprio amor, de um Deus eterno. Respeita meu limite da vida. Ou sua morte pode ser cruel. E se quer viver, a regra é o seguinte: tem que saber. O meu limite é o céu. Só Deus sabe meu limite de vida. Quero cumprir meu papel. Se não quer morrer, eu vou crer. Tem que aprender e respeitar o céu. Pai, que sua vontade seja feita. Amém. Amém, Jesus.